أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. E despendei do que vos damos por sustento antes que a morte chegue a de vós e que ele diga: Senhor meu, que me concedas prazo até termo próximo. Então darei esmola e serei dos íntegros. E Alá não concederá prazo a uma alma quando o seu termo chegar. E Alá do que fazeis é conhecedor.